Eu nasci pra de ser humano, pra de outro mita. Por isso eu cresci carregando um legado alienígena. Sou eu quem vai um dia salvar isso tudo, porque meu pai é o maior herói do mundo. Não, eu não sou só mais um adolescente. Eu tenho superpoderes, então vou voar mais alto que eu puder. Eu ainda não sei do que eu sou capaz, mas sei que vou salvar todos que eu puder, porque eu quero ser igualzinho meu pai. É tão difícil ser herói, tenho que esconder minha identidade. Mente pra que a gente ama é o que mais acho. Que tô pronto, mas é verdade. Esmagado pela clava do leão, eu vejo sangue de outros heróis pelo chão. Preciso me levantar antes que mais alguém morra. O que você fez com meus amigos? Todos vocês vão morrer, porra! Eu sei que eu tenho uma responsabilidade com esse planeta desde menino. Meu pai me disse que eu não tô sozinho. Esse é o meu destino. O mundo vai me chamar de herói, e sinto que no meio de todos nós, voando, fazendo, eu me sinto invencível. Invencível. Invencível. Invencível. Invencível. Assassino, mata os guardiões globais. Olha quanta gente morre, não há vida no globo de porta. Sangue de inocente nas suas mãos, mãos. Pisando em pessoas pelo chão, chão. Foda-se se os filtros mitas vivem pra sempre. Você é um monstro, você matou essa gente. Mesmo quando esse planeta apodrecer, quando a raça humana desaparecer, quando cada estrela apagar e morrer, aí eu ainda vou ter você. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh, oh, oh. 7 minutos.